Portal do Arrocha. Aô, moda rasgada. Nem um centímetro desse corpinho merece sofrer. Vai no espelho e pergunta se tem mais linda que você. Vai! Esquece dele, não chora mais. Tá sendo fiel a alguém que te trai. Ele vai ser o arrependido do ano. Mas relaxa que eu tenho um plano. Usa eu, bebê, usa eu, bebê. Pra fazer raiva dele, pra te dar prazer. Usa eu, bebê, usa eu, bebê. Pra fazer raiva nele, pra te dar prazer. Usa eu, usa eu. Pra fazer raiva nele, pra te dar prazer. Thiago Lima, esse é o cara da guitarra, viu? Puro amor pra se apaixonar. Nem um centímetro desse corpinho merece sofrer. Vai no espelho e pergunta se tem mais linda que você. Esquece dele, não chora mais. Tá sendo fiel a alguém que te trai. Ele vai ser o arrependido do ano. Mas relaxa que eu tenho um plano. Usa eu, bebê, usa eu, bebê. Pra fazer raiva nele, pra te dar prazer. Usa eu, bebê, usa eu, bebê. Pra fazer raiva nele, pra te dar prazer. Usa eu, bebê, usa eu, bebê. Pra fazer raiva nele, pra te dar prazer. Usa eu, bebê, usa eu, bebê. Pra fazer raiva nele, pra te dar prazer. Usa eu, bebê. Pra fazer raiva nele, pra te dar prazer.